Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, ninguém discute que aprender a falar bem é uma capacidade imprescindível. Nós somos seres comunicativos. Nós construímos uma civilização com base na comunicação. Por isso, em um trabalho como o nosso aqui, que busca o desenvolvimento integral do indivíduo, desenvolver a oratória é mais do que uma opção. Torna-se uma verdadeira necessidade na nossa vida. Só que aí eu tenho que fazer a pergunta: o que é a oratória? No que consiste a oratória, afinal de contas? E eu pergunto isso porque, em geral, as pessoas costumam ver a oratória apenas por seus aspectos mais exteriores. Então elas entendem que estudar oratória restringe-se à forma como elas devem se portar, a maneira como elas devem se movimentar, como elas devem impostar a sua voz, como mexer os braços, como usar as mãos, esse tipo de coisa. Então, quando elas pensam em oratória, elas visualizam a pessoa em cima de um palco, diante de uma plateia. E isso, para elas, resolve toda a questão e explica tudo o que envolve a oratória. E apesar dessa imagem do orador diante de uma audiência ser parte da oratória, ela não diz tudo sobre oratória. Isso porque o momento em que o orador está falando diante das pessoas é apenas a ponta final do seu trabalho. Antes disso, há muitas capacidades que esse orador vai precisar desenvolver para que ele possa falar de uma maneira satisfatória diante do seu público. Apesar disso, se você for olhar a quase totalidade dos livros e cursos de oratória, você vai perceber que eles circunscrevem suas lições ao momento da apresentação. Eles vão falar do momento da apresentação. Então eles vão ensinar o aluno a se portar diante da audiência, como se dirigir a essa audiência, mas dificilmente eles vão trabalhar os elementos anteriores da apresentação. Aquilo que faz parte da preparação do orador. Aquilo que vai dar o suporte para que esse orador fale bem diante do público. E aquilo sem o qual esse orador não vai conseguir falar. Eu digo isso porque mesmo quando eu iniciei os meus cursos em 2010, eu fiz isso baseado nos livros. Eu havia estudado os livros de oratória, havia visto também, assistido cursos de oratória, e aí eu falei, decidi um momento que eu também iria dar os meus cursos. Estudei bastante para dar meus cursos de oratória. E comecei a fazer isso baseado no que eu havia aprendido nos livros e nos cursos. Então eu também comecei a oferecer para os meus alunos aquele curso, logo nas primeiras turmas foi assim, aquele curso que tratava da postura do aluno, da presença de palco, da forma como ele se dirige à plateia. Só que assim, logo nas primeiras turmas eu percebi que aquilo era insuficiente. Que antes de preparar a pessoa para se apresentar, eu precisaria desenvolver outros aspectos, sem os quais ele não conseguiria falar. Sem os quais aquelas travas, aqueles brancos iriam acontecer do mesmo jeito. Não adiantava nada a pessoa saber se movimentar no palco, saber lançar sua voz, mas o pensamento não fluir. O que adianta? Então eu identifiquei muito rapidamente que mesmo ensinando todas as técnicas para se ter uma boa postura, uma boa expressão, muitos alunos ainda não conseguiam se desenvolver. Isso acontecia simplesmente porque eles aprendiam o que fazer com o corpo, mas não sabiam o que fazer com as ideias que estavam nas suas mentes. Então eles acabavam paralisados. Ou no mínimo, assim, com muita dificuldade para desenvolver a expressão. Então isso eu queria deixar muito claro para vocês. Não existe oratória sem conteúdo. Não se ensina oratória sem mexer no conteúdo. Por quê? Porque o objetivo do orador é exatamente compartilhar um conteúdo. Ele não faz mímica na frente de um palco. Ele compartilha conteúdos, ele compartilha ideias, compartilha pensamentos. Claro que a forma como ele vai compartilhar, isso é importante, faz parte do estudo da oratória, mas é apenas uma parte. Você faz oratória sem uma boa expressão, não faz? Você consegue falar com o público ainda que mal. Mas você não faz oratória sem conteúdo. Sem conteúdo não faz oratória. Então o conteúdo é essencial. E se o conteúdo é essencial para a oratória, ele tem que ser trabalhado também. Quando se trabalha a oratória. Senão nós vamos entender que oratória é apenas para aqueles que já trabalham muito bem as suas ideias. Então, ou seja, quase para ninguém, né? Quase para ninguém. Então logo nas primeiras turmas eu mudei minha metodologia e eu comecei a dar prioridade ao conteúdo. Sim, eu comecei a tratar o conteúdo primeiro. Não ao conteúdo em si, aos temas em si, porque não é função de um professor de oratória dizer o que o aluno tem que dizer, quais assuntos ele deve tratar, as ideias dele. Os alunos têm as suas próprias ideias. Só que eu comecei a ensinar os alunos a manejar essas ideias. Então eu comecei a desenvolver métodos que ajudassem as pessoas a pensar de maneira correta, a organizar seus pensamentos, suas ideias, a estruturar esse material que estava na sua cabeça e a raciocinar de maneira devida. E aí, gente, os resultados não poderiam ser melhores. Depois que eu comecei a trabalhar o pensamento antes da expressão, aí aconteceu algo que nem eu esperava. Que foi o seguinte, a própria expressão começou a se desenvolver de maneira espontânea e as pessoas começavam a falar com mais naturalidade sem que eu precisasse, como professor de oratória, interferir muito. Sabe aquela ideia, quem pensa bem, fala bem? Era exatamente isso que acontecia e isso ficou evidente nos meus alunos. Quando eles aprendiam a pensar direito, parece que os seus corpos acompanhavam isso, assim, de maneira espontânea. Essa evolução que acontecia, eles passavam a se mexer melhor, a se portar de uma maneira mais segura, era uma coisa incrível. Era uma coisa incrível. Então, ficou muito claro que o orador, ele precisa saber muito mais do que se portar diante do público. Ele precisa saber trabalhar os seus conteúdos. Ele precisa saber manejar suas ideias para entregá-las para os seus ouvintes. Quando nós pensamos nos gestos, nos movimentos, na maneira de impostar a voz, nós estamos nos referindo ao aspecto último da oratória, que envolve assim, a capacidade de manter a atenção e de persuadir o público. Isso é importante? Importantíssimo, faz parte da oratória. Só que antes disso, vem diversos outros aspectos que precisam ser desenvolvidos e sem os quais não se forma um verdadeiro orador. É por isso que eu abordo, antes de tudo, o pensamento. Eu sempre vou trabalhar, antes de tudo, o pensamento. Eu preciso primeiro treinar a mente da pessoa. O orador precisa aprender a pensar antes de tudo. Porque aí está o seu principal material. Depois que ele aprende a pensar, aí vai aprender a raciocinar, que nada mais é do que organizar esses pensamentos. Aprendeu a raciocinar, a organizar, agora você vai estruturar, que é dar uma sequência lógica, persuasiva, convincente para aquele material. E aí, sim, quando ele desenvolve essas capacidades, aí ele vai estar pronto para começar a trabalhar a sua expressão, tá? E aí ele vai estar podendo usar todos os instrumentos e técnicas que lhe ajudem a compartilhar com ainda mais força aquilo que ele tem para dizer. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.